Um jardim, um coreto, a música, a saudade, cartaz, matinal de todos os domingos pela manhã, pela Rede USP de Rádio. O nosso e-mail para você solicite músicas, uspfm@sc.usp.br. Ou mande uma carta para nós colocando no envelope Rádio USP, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Mas vamos nós com música, vamos sim. E-mail que vem da Supercap, a nossa Pauliceia desvairada, porque esta audição é maciçamente ouvida em São Paulo. Olá, eu sou Eduardo Gomes Cereço, tenho 27 anos, moro na rua Lupianópolis, Jardim Maringá, São Paulo, e o Eduardo Gomes Cereço está conosco e quer ouvir estas melodias selecionadas por ele. Carlos Galhardo cantando em belíssimo arranjo do Hervé Cordovil, que era maestro e compositor, Carolina. Dorival Caymmi, o bom baiano Dorival Caymmi, dele mesmo Dorival Caymmi, arranjo do Gaia, O Mar. Ainda para o Eduardo Gomes Cereço, que reside em São Paulo, pois São Paulo também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Nilton Teixeira, excelente compositor da Era de Ouro do Rádio, com não menos excelente e saudoso Silvio Caldas em arranjo do Radamés, A Deusa da Minha Rua. Tudo isto para o Eduardo Gomes Cereço, da nossa Supercap. Carolina, por você muita gente vai brigar, você tem não sei o que, e quem passa tem que olhar. Desde quando vi você, nunca mais vivi em paz, você tem não sei o que, e quem passa olha pra trás. Carolina, Carolina, vá dizendo por favor, Carolina, Carolina, que você me tem amor. Carolina, Carolina, vá dizendo por favor, Carolina, Carolina, que você me tem amor. Thank you.